Pá, realmente muita coisa mudou depois do 25 de Abril, pá. É verdade, camarada, pá, mas por acaso não estou a bem ver o quê, pá? Opa, olha, antes tínhamos os presos políticos, não era, Falácio, pá? Muito bem, pá. E agora o que temos é os inocentes políticos, pá. Olha aí é que é, pá. Porque nenhum político vai preso hoje em dia, pá. O que dava jeito era, em vez de haver presos políticos, haver era políticos presos, pá.